Saudade dos anos em furta. Lembra ainda da minha infância, lá na roça sem preocupação. O rádio ligado na varanda e um modão batendo no coração. Dad at work, mom at the stove, the kids playing tops, the smell of fresh coffee in the air, and time seemed to stand still. And oh, I miss the 80s. My God, the sound of guitar, the cordel circle, do São João enfeitado de bandeirinha, e a gente dançando na pé da fogueirinha. I say to Jones, they decorated me little flags. Oh, saudade boa que aperta, mas não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. Oh, good longing that presses doesn't hurt. Time that has passed but lives here inside us. As tardes eram brincadeira de esconde-esconde o no milharal. E a viola era companheira de todo domingo no quintal. The clothes drying on the clothesline, the church bell ringing, I running barefoot across the yard, dreaming that the world would wait. Oh, saudade dos anos e da, meu Deus do céu, do som da viola, do som do ola, da uma roda de cordel, do São João enfeitado de bandeirinha, e a gente dançando na beira da fogueirinha. Oh, saudade boa que aperta, mas não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. Hoje a cidade é só barulho, e o mundo gira sem parar. Mas fecho os olhos, ouço aquele mato e sinto a paz daquele meu lugar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. When you got the sound of guitar, the cordel circle, São João de cor e curativo a fé, e São João se cobre de correria. Esse estação no bateria, ele é o som mineiro fé. Oh, samba de cor, checa as atropas, tempos e passadas fora, daqui de vida tudo logo.